Vai, DJ! Cantem comigo, cantem comigo! Vem, vem, gente! Falta só você. Canta mais, canta mais! Mas essa festa é só zoeira. Funk, pagode e cerveja. A noite inteira. Cerveja a noite inteira, a noite inteira. Geral zoando e dançando. Esse som que é demais. A galera agachando no balanço. Vem e vai. Geral zoando e dançando. Esse som que é demais. A galera agachando no balanço. Vem e vai. Falta só você nessa festa. Mas essa festa é só zoeira. Obrigado, mais funk, pagode e cerveja. Geral zoando e dançando. Esse som que é demais. A galera agachando no balanço. Vem e vai. Geral zoando e dançando. Esse som que é na mais. A galera agachando no balanço. Mas essa festa é só zoeira. É só zoeira. É só zoeira. Funk, pagode e cerveja. A noite inteira. A noite inteira. Obrigado, gente! Agora eu vou, hein? Obrigado, amoral. Obrigado, carinho. São sensacionais, perfeito, obrigado, tá? Tá faltando qual?